na terra de seca, tua voz ressoou. Elias, o profeta, ao rei que desafiou. Vive o Senhor, Deus de Israel. Nem chuva, nem orvalho, mas fiel é o seu papel. Com corvos a sustenta, no ribeiro a brota. A mão do Criador não deixa de cuidar. E mesmo na dor, Ele traz a solução. A palavra que fala traz vida ao coração. A farinha não acaba, o azeite a fluir. Em tempos de prova, Ele vem nos sustentar. Se a fé é pequena, Ele faz multiplicar. A palavra do Senhor é verdade. Veio a viúva com lenha a apanhar, um punhado de farinha já não tinha pra dar. Mas Elias a chamou: não temas, vai em paz. Faz primeiro pra mim, o Senhor provirá mais. E ela creu na voz que a esperança traz. Na casa de dor, o milagre se faz. O filho adoeceu, o filho adoeceu. O desespero a chamar, desespero a chamar. Mas Elias clamou e o Senhor a palavra do Senhor é verdade. Vamos clamar. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha voz. Revive o nosso coração, traz vida a nós. Em cada batalha, em cada aflição, teu amor nos abraça, traz paz ao coração. A farinha não acaba, o azeite a fluir. Em tempos de prova, Ele vem nos sustentar. Se a fé é pequena, Ele faz multiplicar. A palavra do Senhor é verdade. Vamos clamar. Sempre a nos amar.